00, direto, mantém da água, Cocova pela direita, pistão no zero. 5173 no transponder, 1208 é o controle de saída. Aqui 52, fazendo o deslizamento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 0443. Gente, reporte ali para o funcionamento, 5241. Como o Edson 672, Libro? Web 6722, 3 ataques Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 6722. Chegou agora na pista livre, continua a aproximação, altímetro no 09. Tente no 09. Agora 5 minutos. É Portugal 222, wait to copy. Para pushback e treinamento, portal 9. Voo 9013, aguarde. Aguarde. Confirme página de destino. 4-4. Autorizado backtrack, me escuta até com ajuda dos motores. Eco e então, Índia. Gono 755, decolado 05, controle 20 small. 208, tchau, boa tarde. 755. 4. 925, autorizado Brasília, via topes do voo 17-360, da transição elétrica, deixa a nossa primeira curva à direita. Acione código 5421, frequência do controle 120 decimal 8. Nível autorizado 360. Voo 925, treinamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 01. Voo 0133, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Confirma a atitude? 20 frequência livre. Hotel Charlie no solo 07, desvia direita, solo 121, décimo 9. Pode só vir para o Delta da Delta? Solo ao 07, desvia direita, solo 121, décimo 9. 129, obrigado. Número 2, prossiga para 3.000 pés, reduza 2009, número 2, no menos 2. O altímetro no 09. Pela Alfa, após o Rio. Papa Romeu Delta, Hotel Charlie, confirme parte do estacionamento. Vai para a aeroestação. Alfa, reporte para a Inglaterra Juliette, Papa Romeu Delta, Hotel Charlie. Pela Alfa, vai reportar pela Juliette. ainda não recebo indicação do seu transponder, reporte na décima via. No 3190 completa ILS X-Ray chamando torre 118 decimal 95. 395. Até o ponto de espera via 71, entra no ponto de espera chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1019. 1019, parte 1 no Índia, voo na 093. Ponto de espera 1895. Localizado X-Ray, reportará localizador. Zero, continua a aproximação, cheque trem, autorizado pouso na 10, vento 190 graus, ano menos. Sobre pouso na 10, vento 190. Novembro, X-Waytão, confirme, já vai fazer um circuito e pouso em Salvador? O altímetro no 019. 10 para 2010, 319, no mesmo negócio. Uno 755. Chame o centro Recife no 251, alterno 3325. 351 ou 3325, senhor, boa tarde, obrigado. Realizar na LS 612. 612, completa a LS X-Ray, chamando torre 18 decimal 95. 895. Lima, papapapa, Tango, flight level 370, Fuka Departure, Caju Transition, runway 10, first turn left, Skokie 5424. Dois de gol, 16, 19. Que departure era Caju Transition, flight level 370, left turn na que departure, squawk 5424, é Portugal 022. É Portugal 022, Puka departure, Zipar Transition. Puka Zipar Transition, Portugal 022. É Portugal 022, read that correct and report it for taxi. Callback Protect, Portugal 022. Papa Romeo Delta Hotel Charlie, autorizado ingresso na Juliette, reporte na taxiway. Pode prosseguir na Juliette, vai. Calo, calma Sol 3190, autorizar o táxi Alfa, reporte para o Guilherme da Juliette. Alfa, vai reportar. Sua intenção é pouso na 10 ou no 7? No 7? Boa, Piara. Tem 3 horas de alterno. Autonomia, alterno Montes Claros. 5241, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, no ponto de espera Chame a Torre na frequência 118 decimal 95, Kennedy 019. Pátio Índia, ponto de espera 182, 5241, tenha uma boa noite. Tripe 5241, ponto de espera Chame a Torre na frequência 118 decimal 95. 1895 então, chamarei, 5241. Papa Romeo, novembro, X-Ray, então, pronto a cópia? Negativo. Papa Romeo, November X-Way Tango, autorizado voo local, corredor Axé, pista 17, primeira curva à direita, acione o código 01117 a 1000 pés, frequência do controle 120 decimal 8. Negativo, decola da 17, curva na direita, vai para o esquerdo, farol de Itapuã, 01117, no transponder 04 a bordo. November X-Ray Tango, só confirma, a intenção é fazer o circuito de tráfego logo após pouso ou bater o farol de Itapuã e retorna? Farol de Itapuã e retorna, somente liga de manutenção. Afirmativo, November X-Ray Tango, ciente, bater o farol de Itapuã e retorna, vai permanecer na frequência da torre 118.95. 95. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, Papá Romeu, meu ponto. Papa Romeo Delta Hotel Sá, autorizado Mike, reporte para o ingresso na Quebec. Autorizado via Mike, reporte na Quebec. Perfeitão, autorizado a decolagem do pátio 4, vento 190 graus, 169, reporte farol de Capão. Está autorizado, eu vou decolar aqui da pista, pode ser? Número de Freitango, está autorizado o táxi, reporte na intenção Oscar. Não. Voo no meio, no 2, no solo 17, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, de boa. Está na onde, pelo November X-Ray Tango. Número de Freitango, mantém a posição. Mantenha a posição. Decolo de imediato, no MX-1. Autorizado a decolagem. Vento 190 graus, no menor. Graus. Gol 1-6-1-2, autorizado táxi Alfa, reporte para o Ingrato Juliette. Alfa, reporte para o Ingrato Juliette, gol 9-2. 0-5. Alfa, aquilo, posição 300, boa, Adena 2. Boa, 9-5, mantém a posição, aguarde para reiniciar o pushback devido ao tráfego da TIC que está com a cauda exatamente no pátio. Ok, está parando agora, né? Obrigado ao TIC. Remativo, só mais alguns instantes e já será reautorizado. Tá. É o Delta Charlie, ciente. Aguarde para o cruzamento. 5 reautorizado, autorizado pushback, chame para início de táxi. Roger Monster. Papapá, Lima, Lima, Fox, good afternoon. Squawk identification, proceed on bomb arrival, report ready for descent. You are on the radio Savão. Curta final, no 7, o Romeu Fox. 201 com a informação Tango, autorização 360, Galeão. Chené 6201, pronto pra cobra. Curta final, Romeu Fox, Lima. Torre, o Romeu Romegó, pra pegar o Romeu Fox. 80 graus, 180, grau, 1129. Deu. 7, o Fox, grave. Torre, o Romeu Romegó, pra pegar cancelamento. Romeu Romegó, prospõe pro cancelamento, prosseguiu no 7, confirme. Afirmo, senhor. Está presente, reporte na final no 7, 180 graus, 1129. Está final no 7, gol. Dael Leda Bridge, 5436 no transponder 1208, controle de saída, Chané 6201. Chané 6201, planejamento correto, reforçando puxa acionamento, portão 04. Vai chamar puxa acionamento, Chané 6201, obrigado. Papa Romeo Delta, até o traga escuta. Chame a torre para o cruzamento da 17 na frequência 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, gol 1856, autorização para Recife, centro da Tango. Gol 1856, pronto, tá 4? Afirma, prossiga. Gol 1856, autorizado, Recife, via Opelwisky 58, pista 390, saída Puca, transição Caju, pista na 0, primeira curva à esquerda, acione o código 5437, sequência do controle 1120 decimal 8. Autorizado então o 390 para Recife via Upper West 58, decola da testa, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, o transporte 5437 e o controle 1208, gol 1856. Gol 1856, cotejamento correto, reporte para o posicionamento, portão 02. Reportará o gol 1856. 5129, Romeu Romeu Golf, hein? E aí, repouso no 7, gol. Felipe 5241, autorizado a decolagem, dano zero, vento sul com uma 12-9. 7, autorizado decolagem, 5241. Então, 3567, autorizado Brasília, via Upezulu 197, nível 380, saída A, ou transição Eletro, pista 90, primeira curva à direita, acione código 5443, frequência do controle 120 decimal 8. Romeu Golf, seu solo aos 21, qual parte que se destina? Libera direita, táxi livre até lá, na minha escuta, Romeu, Romeu Golf. Shannon na Quebec para cruzamento da 17, seguindo o Aerocommander até o pátio 5, está livre, cruzar a pista na sequência do tráfego. Aqui na Delta Charlie. 3, 0, 3, 9, 3, 9, 3. Vento sul com uma 12-9. Provérbio X Ray Tango. A gente vai chamar um solo controlado, tá? Bom, na 925, autorizado ataque até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, que é da 909. Salvador, boa noite, Trip 5241. Trip 5241, boa, contato radar na decolagem, subo 200, saída Arbor. Gente, para o 200 na saída Arbor, 5241. Controlado, MFC. Considere seu solo aos 23, frequência livre, uma boa noite. Ali, mantém cabeceiro no 0, no 925. Positivo, saída Arbor, transição LF. Via UP Zulu 17 até a Pino. Após conforme a rota do plano de voo. Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Alfa Arbor. A linha mantém aguardando instruções para decolagem. Tem um clipe que decolou à frente, vamos aguardar ele afastar um pouco. Web, 6722, está no portão 6, gente, da informação Tango. Quando possível, estamos na escuta já para o plano pro Galeão. Web, não funciona o seu plano no momento, aguarde, por gentileza. Estou na sua escuta, em que possível. Web, a saída prevista pro Galeão é da Eulida Bridge. Da Eulida Bridge, cara. Solo, Salvador, boa tarde, azul 4206, gente da Tango, solicita nível 370 para Recife, pronto para a Copa. Azul 4206, autorizado Recife, via UPWISC 58, nível 370. Saída Puca, transição Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione código 5446, frequência do controle 1220.8. Autorizado nível 370 para Recife, via UPWISC 58, saída Puca, transição Aracaju. Mais a pista 10, curva à esquerda, transporte 5446, controle 2018, azul 4206. Azul 4206, condicionamento correto, reporte contra puxa acionamento, portão 03. 4206. Web 6722, pronto para cópia, já estou funcionando o seu plano. Pronto, cópia. Web 6722, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Eulida Bridge, pista 10, primeira curva à direita. Acione código 5455, frequência do controle 1200.8. Autorizado Galeão, nível 360, UP Zulu 10 até SMAP, saiu da Eulida Bridge, decola da 10, curva direita à porta. 5455 transponder 1208 controle, web 6722. Web 6722, contestamento correto, reporte ponto para puxa acionamento, confirme portão. Tá no portão 612. Ciente, web 6722. Grato. Chama 3567, condena uma equipe do Sol, reporte para ataque. Eu aguardo a modificação do seu plano de voo. Controle, Guardião 07. Prossiga. Vai de Salvador para Ondina, agora vai tirar o litoral 507. Ciente, reporte visual com o Zero oito, boa noite. 925, decolou, mantém a proa. Proa 925, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Ok, 360 na Arbor. Lima, Lima Fox, change your rules at 2029. Descendement in 4,500 feet. QNH 1020, fly rotatory position. Do you know rotatory? Yeah, I just want to know the back right to hit from here to there. Xenon 1943, com a sua identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste na 020. Juliette Tango Zulu, desça para 9.500 pés, agressivo vou modificar 22030. Reporte rotatório. Lima Lima Fox, confirm. 241. Lima Lima Fox, confirm. Lima Lima Fox, fly right now direct to Hotspur position. Roger. Lima Lima Fox, reduce speed to 1809. Looking right now, my speed to 1809. Lima Lima Fox. Controle Trip 5241. Trip 5241, prossiga. Ah, passando uma centena, autoriza direto Vitória da Conquista. Mantenha a saída guarda. Na sua escolta, 5241. Elefa da presente. Elefa da presente. Eu vou 1925. 241, Elefa da presente. Correção, conquista da presente. Gente, direto conquista. 5241, grato. Juliette Tango Zulu, a mínima limpa. Confirme para Juliette Tango Zulu. Confirme a mínima limpa. 1-4-0. Gente. Vamos para 10-0-1. 1-6-0-1, torre 9-8-9-5. Lima Lima Fox, treinamento em 3,000 feet. And 3,500 feet. Lima Lima Fox, QNH 1019. Can we leave in 4,500 feet in descent to flight level, to level 3,500 feet. Lima Lima Fox, QNH, could you confirm the QNH? QNH 1019. 1019, thank you. Lima Lima Fox, 4 space on rotatoria position. Make 360. Economia de 3 horas e 35, alternando com fins. 146 para o táxi. Só 3567, autorizado táxi até o ponto de espera via FAT 1 Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, FAT 1 Índia, no ponto de espera 1895. Boa tarde, senhorita. Olá, Xanera 6201, tem alguma previsão? Xanera 6201, após a passagem do Airbus da TAM, está taxando no exato momento, está autorizado o puxa acionamento. Após a passagem da aeronave da TAM, realizou o puxa de acionamento 6201.